missão é a revolução, antidegradação, anticorrupção. Somos a criação com a nobre missão de uma reconstrução. Caminho sem volta, celeste escolta, algema se solta, maldade se nota, inimigo na bosta, sistema sabota, punhal pelas costas, viver é a cota. Eu fiz do perdão a minha reviravolta, pra antecipar e a mensagem dissipar. Vermes tentam decepar quem lutou pra garimpar. Não vou nem me preocupar com quem tenta deturpar. Se eles querem usurpar, nossa cota é agrupar. Pra viver o que ninguém vive, tem que fazer o que ninguém faz. Pra extinguir o que nos divide, devemos saber que somos iguais. O culto ainda existe, sem desistência. Quem vive pro supremo chefe nunca declara falência. Arquitetando milagres nessa construção, a cada dia mais forte, mais resistente, enfraquecendo as armas do oponente, invadindo fronteiras, renovando a mente, dominando mares e continentes. O culto é racional, pela fé sem dar falha. Quem leva sua cruz conhece o fio da navalha. O mundo é uma arena, a mente é uma fornalha. É dependência ou morte pra vencer cada batalha. Quando me entreguei, seu amor provei. Por onde passei, o que conquistei, foi porque encontrei graça que hoje sei. Sobrepõe a lei, me entrelacei, morte aniquilei, eterno sensei. Cristo é nosso rei.